7 previsto o tráfego do Colômbio Sistema 06 da MOM, tráfego de baixa performance, mantenha o perfil até espelho 2010, bom dia. Azul 29, Tom Zero, Jetson 509, 09, teclagem utilizada pista 10. Mais 2.000, valeu, é grato, China 3, não. Gente, Chopin 4771, continua com a estimação, aguarde pistão 0 livre, vento 1500109, altíssimo 097. Bacana. Estrela estimação 0. Repito 2835230, tá? 3193, boa tarde, bom dia dos pais. Passou 771, não, três checados, vento no 50 graus, 109, altíssimo 017, coisa autorizada, pistão 0. Coisa autorizada, tá 10, tá 4771. Passou 2231, decolado aos 42, chame o controle agora, frequência 20 nesse momento. 208, obrigado. Controle, boa tarde, é passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar na decolagem, turba, saída da MOMO, direção da TAP, nível de voo 80. MOMO, a TAP está livre da restrição? Afirmo. Passarelo 2231, apoia os dois no pé, esquerda, apoia de MOMO, livre da restrição. Após 2000, esquerda, MOMO. Xanem 1142, pistão 0, cruzado ali, ali manter. Ali manter 1-0, Xanem 1142. 97, a dúvida para 2-5-0 mais. Quatro, dois, declado os 47, controle 1-2-0 nesse momento. 1097, informa o tráfego 12 horas, 18 milhas, rumo oeste, passando 085 para 180 até a Ilha Passarela. Direto Barreiras. Direto Barreiras, 2231, obrigado. 402, chame Centro Recife, frequência 2000.85 até 95.45. 235-2545, boa. Controle, Salvador, hoje é o céu do Santos, além de estar de separar 1.100, que vai manter o setor. Diante disso, aparando o meu pé, encerra o fresco, mantém o setor da praia forte. Mantém o setor, encerra o fresco, mantém o para o meu pé. Acionando a identificação dessa via chegada a Bonal de 1, nível de voo 050. Chame Centro Recife, frequência 128 do sinal 35, altona 1, confirmação 128 do sinal 8, altona 2000 do sinal 0. 288-260, chamada 321. Chame Centro Recife, frequência 128 do sinal 8, alterna 126 do sinal 0. 9, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Tráfico nacional 737 companhia, após a passagem do tráfico, autorizado LR, mantém. Salve, meu servo Fiosca, frequência livre para a coordenação. O Fiosca chama no reverso. Coral da presente, 2009. 6314, voe Itapi. Itapi, 6314, tá? Estou realizado, 500 pés, visual, direto farol de Itapuã, informe para descer. Canadá Itapuã, Beijão 721 Laje. 721 Laje. Direto a bola, passando 2262, mantendo 3 hectares. 7. Saiu 2223, reforma o tráfego, posição de 10 horas, 22 milhas, rumo ao nordeste, passando 4500 para 2003, é 2320 do Xará. Passarela 2262, retoração para evitar tráfego, curva à esquerda por 245. Esquerda 245, passarela 2262. Turn left heading 1200, limited by 280 Salvador. Heading 200, call 023. Voo 1120, sem identificação, de fazer chegada ao médio 1, nível de voo 050. Submantendo o 180. Pois é, obrigado, passarela 2262. É só agora 180, 2262. Passarela 2262, oi, Helena. Direto left, passarela 2262. Confirmando 180. Afirmo 180. 180 left, passarela. .4065, chame-se 76, frequência 9835, alterando 123, décima 8. 2835238, azul 4065, um bom domingo. Portugal 023, descent to 2000 feet, permit 1017. Portugal 023, Salvador. Descent 2000 feet, permit 1017, salve 023. Portugal 023, to the localizer coast and left heading 135 before established. Heading 135, call established, X-ray, must be installed, 003. 3009, serviço já está encerrado, 60 milhas, sudoeste de Salvador, Chamilhão, frequência 120, 1. 3194. 3194, chame o telefone, eu fico com o 93695. 295, até mais. Salvador, 863, 94, canal DLS, boa tarde. Canal 94, boa tarde, está atravessado, cheque 3 de fluxo, vento no 60009, altíssimo no 017. Pouso autorizado. Achou, travou, nível pouso, Operador, boa tarde, 1884, contato. 1884, contato radar na decolagem, suba via saída Puca, pressão alfa no aeroporto. Número 230. Puca Aracaju, 230, boa noite, 84. Autoridade Mike Ecos, logo mais transferência de comunicação. A sua identificação dessa via chegada a ponto no 2050. 3317, a sua identificação dessa via chegada a ponto no 2050. Condor 076, qualquer dentro de sendo vai a ponto lá o flight level 060. Chame o Torre Salvador, frequência 18 do sinal 95. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Zulu. Papa Romeu, Mike Eco Zulu, centro trap. Isso é Nestel, fala de Itapuã. Aguardando o circo direto no 7. Direto, Papa Romeu, fora de Itapuã, alto, aguardando o circo direto no 7. A decolagem autorizada para o 0, vem a turno 60 da Bravo no 09. O Bravo é da vento 160 graus, 10 nós. Estou com o banho da Gol próximo à duna. Aguarde no Fred de Tapã com curvas pela direita. E aguarde instruções para o circuito pela direita. Afirmativo, vai guardar lá a velocidade do farol para a liberação. Avistado, vento 160 graus, 109. Teria condições de aproximar para cabeceira 35, aguardando na sequência o táxi a baixa altura até o 44, ou preferia o 17 para a direita? Aguardaremos a 17. Gente, então mantenha o farol de Itapuã, 737 da rua, agora 10 milhas fora, aguarde o circuito para a direita. No gol. 1256, está pronto? Está pronto, no mesmo momento. A extensão de companhia 10 milhas fora, tem condições de decolagem imediata, assim que é autorizado? Tá, afirmativo. Vamos 256 LA e manter a opção já. Ali mantenha no 01 ou 256. 2 mil pés, hoje do altímetro 907, informe estabilizado, autorizado, final do procedimento LSF. Positivo, 17, estabilizado, 1-6-9, contato radar na decolagem, sua via, saída da São Romulo, transição Buckland, nível de voo 360. São Romulo, transição Buckland para o 360, 2-6-2, chame o centro Recife, frequência 128-8 até 126-0. O Mike é de UFS, prosseguirá. O Torre Salvador, 3567, está no ponto Fera, pronto para o contrato da Curação. 3567, já pegou o sinal com Fera, pegou essa frase lá e mantém a frase. Após voo, a final ali, mantém na 0-6-5-7. 1120, Windows 160, 229, que é a região 0, George Lennon 110. Clique no Lennon 110, 1120. Papá, Romeu, Mike Zulu, da presente, circuito pelo direito 7 anos, chame girando base com o cheque 3. Chamarei girando base com o 7 0. 1256 da Cláudio 28, controle 1208, Covérgia. 208, obrigado, Votante. Tuca, transição de pá, nível 370, gol, ou no 2 de pé. Apoio o meu servo, fiosca, aguarde. estado 3-1, controle 120, decimal 8. 208. Padora, o campo aí, 567. São 3567, contato radar, sobre o canal de vídeo 360, via saída só voando. É a boa, a saída, Charita. Corrigindo, que eu tenho 567, você dá a dúvida. Ok, existe a possibilidade de a gente voar elétrica, tá presente? O elétrica, tá presente, 567. 7, voar elétrica, 3567. Tu observa aqui o Flávio Costa, manda aí o Brasil, ele diz 1-6-0 de Luiz, 8-9-3 de Brasil, 1-7. Zona 659, chama o centro Recife, frequência 1-2-3-5, alterna no 2-3-8. Número 659, chame o centro Recife, frequência 1-2-3-5, alterna 1-2-3-8. 1-2-3-5, alterna 1-2-3-8. Bom, 659, obrigado, bom trabalho. Também vira o canal 6, missão entre o 2000 feet, cruise final IOS, passage all colors. Connor 076, descending 2,000 feet, get your ILS X-ray 10, getting a perfect from the local level 7. 6-2-2-7-5. Ocean 6227. Flyer in Leda, Ocean 6227, thank you.